Na noite de quarta-feira, por volta de 23 horas e 30 minutos, servidores da Receita Federal realizaram uma fiscalização de rotina em um estacionamento em frente a um hotel situado na região da Vila Portes. A ação integra mais uma etapa da Operação Fronteira Blindada. No estacionamento foram encontrados 16 pneus, além de um veículo Peugeot 206 com placas de Ibitinga, São Paulo, e uma van Sprinter com placas de Itajibá, Bahia, que estavam carregados com vestuário sem comprovação de regular importação. Os responsáveis pelas mercadorias e pelos veículos não foram identificados no momento da abordagem. Os veículos foram encaminhados para o pátio da Receita Federal de Foz do Iguaçu para contagem, valoração e lavratura dos autos de infração visando a aplicação da pena de perdimento. Já ontem, durante uma vistoria na van, foram encontradas várias mercadorias ocultas, principalmente eletrônicos embaixo dos bancos e nos fundos falsos no painel frontal do veículo. Além disso, foram encontrados 11,5 kg de maconha escondidos entre os vestuários. O valor da apreensão, considerando os pneus e os dois veículos, é de R$ 74 mil, afirma a delegacia da Receita Federal. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu, juntamente com a identificação do proprietário da van. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.